estando no corredor, eu empurrava a culatra, também fazia o fiador. O bagual gordo delgado, arisco e corcoviador, que se assustava da estaca e da sombra do maneador. Enquanto existir cavalo mais bravo que um temporal, eu vou andar gineteando neste Rio Grande bagual. É pra validar um taura que só trabalha de peão. Se uma lebre dispara debaixo de um macegão, meu pingo só deu um coice escondendo a cara nas mãos. Saiu sacudindo o tosse e cravou o focinho no chão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Se ganchava nas esporas sobre a volta do pescoço, cortando o couro com pelo, tirando lasca de osso. Naquele inferno danado, bombei pro meu cebolão, regulava quatro e pico numa tarde de verão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Senti a força do vento me arrancando dos arreios. Aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio. Deixei manso de confiança, montaria do patrão, pois honro o nome que carrego e orgulho de ser peão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará.